Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que para ser um bom líder de uma equipe precisa, antes de qualquer coisa, se conhecer e desenvolver? Um líder eficaz é aquele que reconhece os próprios pontos fortes e admite os pontos fracos, estando sempre disposto a mudar e aprender. Ele compreende que liderados também são líderes e que podem ser seus aliados nesse processo evolutivo de autodescobertas. Além disso, sabe que o trabalho em equipe é muito mais funcional do que em grupo, já que um pode aprender sempre com o outro na base da confiança, ombro a ombro e com maturidade. Essa postura de destacar o que cada um tem de melhor, a começar por si mesmo, torna o trabalho prazeroso e evita a competitividade individual, facilitando apenas a competitividade sadia grupal. Considerando que as singularidades são sempre valorizadas e, por isso, sempre haverá algum especialista em alguma área, partindo do princípio de que as experiências contam exponencialmente e, se associadas às especializações profissionais, permitem com que cada um conquiste seu próprio espaço. O líder de verdade é aquele que conduz a equipe para o sucesso. Desenvolve, capacita, elogia e gerencia. Sabe delegar tarefas de maneira equilibrada e administra o seu tempo com eficácia. Além disso, a comunicação do líder possui assertividade, o que garante uma comunicação precisa, sem geração de dúvidas ou quaisquer ambiguidades. Essa comunicação facilita o bom relacionamento interpessoal, proporcionando engajamento na equipe pelo fato de gerar motivação, justamente porque os objetivos ficam claros, a transparência, a autenticidade na manifestação comportamental. Com tudo isso, o líder eficaz é aquele que explicita, esclarece, otimiza, flexibiliza, influencia, desenvolve e sabe que cada um possui um potencial de liderança a partir do que possui de melhor. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.